Senhor, lembraste de Noé. Na arca a esperança não morreu, as águas se aquietaram, teu sopro a terra libertou. Cerraram-se as fontes, a chuva cessou, teu plano de amor em nós se firmou. Louvado seja, ó Deus fiel, na tempestade tu és nosso céu. Nos guardas, nos guias, em ti as almas vivem. Nós te adoramos. Sobre o monte Ararat a arca pousou, os cumes se mostraram, a vida voltou. Noé soltou a pomba em busca de paz, uma folha de oliveira, símbolo que traz. Louvado seja, as almas vivem, nós te adoramos. Tua promessa é luz eterna, as estações não cessarão. Em cada amanhecer, tua graça governa. Cantamos, te louvamos, nossa salvação. Saiu da arca com sua família, a vida renasce, a terra brilha no altar, os sacrifícios, um ar.